ao ensejo do primeiro aniversário do atual governo da República, desejamos, através da Voz do Brasil, oferecer ao povo brasileiro balanço das atividades e realizações do Ministério da Aviação e Obras Públicas durante o ano de 1956. Como temos sempre procurado dar ampla divulgação aos nossos atos à frente desta pasta, provavelmente já é do conhecimento público o programa de trabalho que procuramos desenvolver durante esse exercício. Mas tal conhecimento há de ser parcial e fragmentado, impondo-se, portanto, a visão de conjunto que ora pretendemos proporcionar. O Ministério da Aviação e Obras Públicas foi em 1956 e o será ainda mais nos anos vindouros o Ministério do Desenvolvimento Econômico do Brasil. A ele cumpre, especialmente, traduzir em programas objetivos e em realizações concretas as metas e diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, viga mestra do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Para isso, são necessários recursos financeiros adicionais destinados à aplicação em planos e projetos específicos de larga envergadura, cuja execução não pode ser empreendida exclusivamente à conta de dotações orçamentárias sabidamente insuficientes. Correspondia, portanto, ao Ministério da Aviação o dever de organizar programas de obras e realizações tendentes a eliminar os pontos de estrangulamento da economia nacional, com a simultânea indicação de novas fontes de recursos indispensáveis à sua execução. Foi o que fizemos nesse primeiro ano, como veremos a seguir. No setor do transporte terrestre, as metas do governo estão assim delineadas. No plano rodoviário, construção e reconstrução de 10.500 quilômetros de rodovias e pavimentação de cerca de 5.000 quilômetros de estradas. No plano ferroviário, construção de cerca de 1.500 quilômetros de novas ferrovias, além de construção de variantes de alta significação econômica, reaparelhamento das ferrovias nacionais e racionalização técnica, administrativa e financeira das estradas de ferro de propriedade do governo federal ou por ele administradas. Os investimentos com esses programas serão de 26 bilhões no setor rodoviário e de 28 bilhões de cruzeiros no ferroviário, tudo o quinquênio 1956-1960, pois, como sabemos, as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento são quinquenais, de acordo com a moderna técnica de planejamento econômico, e não anuais, como alguns poderia parecer. A captação de recursos para execução de tais programas está agora assegurada de maneira constante através da Lei 2.975, de 27 de novembro último, que transformou em ad valorem o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos. Em 1956, que foi um ano de ordenação e quando os recursos disponíveis ainda eram insuficientes, foram ultimadas as seguintes obras: construção e melhoramentos rodoviários, numa extensão de 1.362 quilômetros, e pavimentação de 478 quilômetros de estradas de rodagem, inclusive a BR-3, Rio de Janeiro-Belo Horizonte, no trecho Belo Horizonte-Juiz de Fora, com 235 quilômetros, construção de 244,5 quilômetros de novas linhas ferroviárias na rede ferroviária do Nordeste, na Estrada de Ferro Central de Pernambuco, na ligação da Estrada de Ferro Nazaré com a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, na rede de Viação Paraná-Santa Catarina e na Estrada de Ferro Santa Catarina. Com linhas atacadas em todo o território nacional, temos outras construções ferroviárias, linhas novas, ramais e variantes, com extensão de 3.143 quilômetros. Ainda no setor rodoviário, elaboramos um programa de aquisições de máquinas e equipamentos para construção e conservação de estradas de rodagem, cujo financiamento, no valor de 65 milhões de dólares, deverá ser feito pelo Export-Import Bank de Washington. Desse total, 7 milhões serão utilizados pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 18 milhões pelos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, 7 milhões pelas municipalidades e 33 milhões pelos empreiteiros de obras rodoviárias, de acordo com as normas e diretrizes fixadas pelo governo. No tocante à implantação da Indústria Nacional de Veículos Rodoviários Automotores, fizemos também, no ano findo, grandes progressos, graças à política firme e clarividente do governo, expressa em uma série de atos de incentivo e orientação. Iniciativas e empreendimentos industriais surgiram de forma promissora, principalmente em São Paulo, já tendo sido aprovados projetos para a fabricação de jipes da Willys Overland e da Vemag, com a produção prevista de, respectivamente, 15 mil e 5 mil unidades em 1960, de caminhões da Fábrica Nacional de Motores para a fabricação do motor, com a produção de 7.200 unidades, da Mercedes-Benz e da General Motors, com a produção, respectivamente, de 12 mil e 25 mil caminhões, de caminhonetes de cargas e de passageiros da Vemag e da Volkswagen, esta com a produção de 10 mil unidades e aquela de 5 mil. Não há mais dúvida de que alcançaremos a fabricação de caminhões e provavelmente a superaremos, a meta estabelecida para 1960, que é de 60 mil unidades por ano. Tiveram simultaneamente grande impulso as indústrias fornecedoras de componentes para as fábricas de veículos, entre elas a Sofunge, que teve aprovado pelo governo o projeto para a duplicação de sua fundição, a Fábrica Nacional de Vagões para a produção de 420 mil rodas e 70 mil quadros de chassis, fábrica de radiadores, ampliação da metal leve, fábrica de pistões de alumínio, estando em estudos para a próxima realização, projetos para a fabricação de eixos, embreagens e câmbio e os planos para a fabricação de automóveis. O programa de reaparelhamento ferroviário teve também grande impulso em 1956. Adquiriram-se, ou estão em processo de aquisição, 141 locomotivas diesel elétricas. Além de havermos comprado carros para o transporte de passageiros, encomendamos 1.859 vagões de diversos tipos à indústria nacional e outros 186 a fornecedores estrangeiros. No quadriênio 1957-1960, o programa ferroviário prevê a aquisição de 153 locomotivas diesel elétricas, 5.540 vagões e carros de passageiros e 284 mil toneladas de trilhos, bem como a colocação de 5 milhões de dormentes e 11 milhões de metros cúbicos de pedra. Tornaremos assim as linhas mais robustas e a tração mais eficiente. No setor da navegação, a meta estabelecida previa a aquisição de 200 mil toneladas de adoeite de cargueiros até 1960. Em 1956, alcançamos mais de um terço desse quantitativo, pois adquirimos no exterior 12 navios estrangeiros para o transporte de cabotagem, com um total de cerca de 70 mil toneladas de deadweight, sem falar nas unidades adquiridas com incentivo governamental pelas empresas particulares e nas que o governo incorporou a Frota Nacional de Petroleiros no desenvolvimento da sua política de exploração petrolífera. No corrente exercício, pretende o governo adquirir mais 30 navios CIMAV do mesmo tipo dos 12 que foram comprados no ano passado. Com isso, daremos novo e vigoroso impulso à nossa marinha mercante, aparelhando-a para arcar com a totalidade dos transportes costeiros do país, o que nos proporcionará sensível economia de divisas. Ainda em 1956, o Ministério da Aviação concluiu os estudos relativos ao reaparelhamento geral da rede de transportes marítimos e fluviais e a implantação da indústria de construção naval e de reparos de navios. Acha-se em estudos no Congresso Nacional o projeto que visa a criação do Fundo da Marinha Mercante, destinado a mobilizar os recursos financeiros necessários à execução desse programa, que prevê a aplicação, no quadriênio 1957-60, de 5 bilhões e 767 milhões de cruzeiros e no período 1961-1967, de 10 bilhões e 625 milhões de cruzeiros. Tais recursos permitirão, na primeira fase, a aquisição de 240 mil toneladas de deadweight, de cargueiros e de 3 navios para 500 passageiros, destinados à grande cabotagem, e de 72 mil toneladas para as linhas de longo curso. O reaparelhamento da Ilha do Viana e a construção mediante financiamento de outros parques de construção naval. No período 1961-1967, quando se espera já estejam em produção os estaleiros navais brasileiros, novas inversões serão feitas em estaleiros e instalações de reparos, tornando-se possível, então, construir no país, com parte dos materiais importados, 3 navios de passageiros e 360 mil toneladas de cargueiros para a grande cabotagem e 108 mil toneladas de cargueiros para as linhas de longo curso. No ano fino, ultimamos também os planos e projetos para o reaparelhamento dos estaleiros da Ilha do Viana e para a construção neles de 6 navios de 4.100 toneladas de deadweight com 15% dos materiais importados. Trata-se, no momento do financiamento desse programa, já devidamente orçado, o qual deverá ficar a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Acham-se igualmente em andamento os projetos para a construção de grandes estaleiros à conta do Fundo de Marinha Mercante e os planos para a construção de navios de 2.000 toneladas em estaleiros particulares do país. O governo, ainda em 1956, submeteu ao Congresso Nacional o projeto de criação do Fundo Portuário Nacional, elaborado pelo Ministério da Aviação. O programa vinculado a esse projeto permitirá a realização em quase todos os estados do país de obras de construção, ampliação e melhoramento dos portos e instalações portuárias, a construção de barragens e a realização de obras que possibilitem a utilização econômica de rios potencialmente aproveitáveis para navegação, transformando-os em aquavias trafegáveis durante todo o ano. A aquisição de equipamento de dragagem e de empilhadeiras, cabras, guindastes sobre rodas, instalação mecânica para carregamento de minério e descarga de carvão, a realização sistemática de serviços de dragagem, de aprofundamento e de manutenção, a construção de armazéns frigoríficos na orla portuária de cidades litorâneas de acentuada importância econômica e, enfim, a execução de todas as obras e serviços necessários ao reaparelhamento geral do sistema portuário e ao melhoramento das vias de navegação interior do país. Para as obras previstas serão necessários, no quadriênio 57-60, recursos no montante de 8 bilhões e 107 milhões de cruzeiros, inclusive a parcela destinada ao cumprimento das relações programas de obras e aquisições organizadas nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 8.311, de 6 de dezembro de 1945. No período 61-67, os investimentos ainda não foram totalmente mensurados, mas as estimativas já realizadas indicam que parte das obras a serem empreendidas nessa fase exigirão recursos da ordem de 10 bilhões de cruzeiros. Foram concluídos em 56 o segundo armazém do porto de Mucuripe e a estrada de ligação desse porto com Fortaleza, capital do estado do Ceará, na extensão de 5 quilômetros. A dragagem do canal de acesso do porto de Aracaju, no estado de Sergipe. O pier, no entreposto de pesca no Distrito Federal. A dragagem do canal de São Francisco a Joinville e o segundo trecho do cais de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os portos de Itaqui do Sul e Mariante. Três novos armazéns no cais de Porto Alegre. O cais Marcílio Dias, também na capital da Gaúcha. E estão em fase final o cais Swift e o pier petroleiro no porto do Rio Grande e dois novos armazéns no porto de Cabedelo, no estado da Paraíba. No polígono das secas, obras de grande açudagem concluídas em 56. Açude público Pentecoste, o maior já construído no estado do Ceará, com capacidade para 400 milhões de metros cúbicos. Os açudes Boqueirão de Cabaceira, com 540 milhões de metros cúbicos, e Mãe d'Água, com 640 milhões de metros cúbicos, no estado da Paraíba. Além desses, foram terminados vários outros açudes, aumentando-se mais de 50% o volume de água armazenada nos açudes do polígono das secas. Construíram-se também o viaduto da ponte sobre o rio Poti, no estado do Piauí, trecho do canal P1 da rede de irrigação do açude Aires de Souza, o canal principal P1 e trecho do canal principal P2 da rede de irrigação do açude General Sampaio e a ponte sobre o sangradouro do açude Aires de Souza, no estado do Ceará. A ponte sobre o rio Seridó, com extensão de 210 metros no estado do Rio Grande do Norte. A primeira unidade da usina hidroelétrica do açude Estevão Marinho, com 2.500 cavalos, e as instalações do Laboratório Central de Solos, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Trecho do canal principal P2 da rede de irrigação, no açude Jacurici, no estado da Bahia, além de estradas de rodagem numa extensão de 126 quilômetros. Em 1956, foram concluídas as seguintes obras de saneamento: barragem do Cedro e de Canaúba e bateria de 25 comportas automáticas na ponte de concreto armado sobre o canal Bandeira, no estado do Ceará. Revestimento do canal Tacaruna, na extensão de 4.500 metros, inclusive duas pontes de concreto armado sobre o mesmo canal, no estado de Pernambuco. O aterro do bairro industrial com o desmonte do Morro do Bonfim, no estado de Sergipe. A barragem de Santa Lúcia, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A barragem de Canastra, integrante do plano de eletrificação do governo do Rio Grande do Sul. O dique de Vila Niterói e Casa de Bombas, a ponte sobre o Arroio Dilúvio e sua canalização, e a ponte sobre a Avenida Guaíba, tudo em Porto Alegre. No setor das comunicações postais e telegráficas, os planos governamentais visavam três objetivos básicos. Primeiro, reajustamento das tarifas para reduzir o déficit e permitir a melhoria dos serviços. Segundo, reforma técnico-administrativa do Departamento dos Correios e Telégrafos. Terceiro, elaboração do novo plano postal telegráfico. Dessas providências de caráter programático, a primeira já foi levada a efeito e as duas outras estão sendo ultimadas. Em 1956 foram criadas 13 agências postais, 113 postos de correio e 3 postos de correio e telégrafos nas 31 regiões em que se acha dividido o território nacional. No setor de edifícios, construíram-se em 1956 18.874 metros quadrados de obras novas, num total de 77.755.000 cruzeiros, inclusive os prédios da Agência do Cedro no estado do Ceará, da Agência de Juazeiro no estado da Bahia e o das agências de Jaraguá e Formosa no estado de Goiás. Adquiriu-se uma frota de veículos para mais rápida distribuição da correspondência nos grandes centros urbanos. Este ano, dar-se ao prosseguimento ao plano postal telegráfico, visando o reequipamento do serviço postal, reequipamento do serviço de telecomunicações e reequipamento dos serviços comuns dos Correios e Telégrafos. Foram intensas, como se vê, as atividades do Ministério da Aviação e Obras Públicas no primeiro ano de governo do presidente Juscelino Kubitschek. Muito realizamos com os recursos disponíveis, mas é justamente agora, com os novos recursos que aguardávamos, que vamos iniciar a etapa mais importante do nosso programa, a da realização e, se possível, ampliação das metas fixadas para este quadriênio, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento do presidente Juscelino Kubitschek. Novas e amplas tarefas, constituindo um verdadeiro plano em marcha, nos aguardam daqui por diante. Nossos esforços serão redobrados a fim de que possamos, com a cooperação do devotado funcionalismo do Ministério da Aviação, realizar a magnífica obra que o país espera, e não só espera, mas exige, deste setor governamental a serviço do desenvolvimento econômico do Brasil.